crianças brincando nas ruas como se fosse quintal. Cervejada na esquina, como se espantasse o mal. Um chá pra curar essa cia. Toda essa ciência, baixa tecnologia. Todas as cores escondidas nas nuvens da rotina. Pra gente ver, por entre os pratos e nós. Faltou luz, mas era dia. Faltou luz, mas era dia. Dia, dia. Som das crianças brincando nas ruas como se fosse quintal. Cerveja gelada na esquina, como se espantasse o mal. Um chá pra curar a sazia. Um bom chá pra curar a zia. Todas as ciências, baixa tecnologia. Todas as cores escondidas nas nuvens da rotina. Pra gente ver. O que sobrou do céu? O que sobrou?